pensei na sua beleza. Na piadinha tive a certeza. E fui naquela sede ao pote. Eu vivi esse pesado e dei sorte. Agora para tudo pra me ouvir. Deu duas notícias, uma boa, outra ruim. Com você que é primeiro. A gente se casa, vou sushi, partir pro cruzeiro. Sumi por um tempo, pegar uma praia de boa no beijoneiro. Por causa do milhar e pague 200 parcelas. Juntar dinheiro em mim. Comigo garante as férias. Irá guiar você. Se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola lá brincando. Chame 10, vai. Terceiro encontro do Rocha, Feira de Santana, Elite Produções, Central Mix, Escola. Agora, para tudo pra meu filho. Não doa notícia, uma boa, outra ruim. Com você que é primeiro. A que a gente se casa, vamos surgir, partir pro cruzeiro. Sumir por um tempo, pegar uma praia de boa no mês de janeiro. O casa boa. E pague 200 parcelas. Juntar dinheiro, troca o carro, bebida de janta, fora o cofrinho, garante as férias. E daqui a você. Se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola. Já tá brincando de boneca. Vai daí. Toca mais um repertório do